Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar a nossa meditação no livro de Lucas, hoje compartilhando o capítulo 5. Eu vou fazer a leitura da primeira perícope e depois vamos comentar a totalidade do capítulo. Mas antes quero saudar a irmã Liene e dizer a ela: Liene, nós estamos juntos em oração e a distância daqui a Alagoas não é nada para o mestre que atravessa paredes, para o mestre que atravessa o tempo e o espaço. Estamos juntos em oração e que Deus abençoe a sua vida e a irmã Luzia também, assim como sua filha. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo tempo que compartilhamos juntos, pelo discipulado, e temos a certeza que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Façamos então a leitura do capítulo 5 de Lucas, só na primeira perícope, e depois comentamos o texto na sua totalidade. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse a Jesus, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer algumas notas. Eu estou trabalhando nesse momento com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, você já fica sabendo e nós já damos o crédito à autoria. No versículo 10, há referência importantíssima de que Jesus convoca Pedro para ser pescador de homens. É o chamado ao seu ministério. No versículo 16, que nós não lemos, o texto nos aponta que Jesus se retirava para os desertos e ali orava. Em primeiro lugar, Lucas ressalta, mais do que outros evangelhos, a prática da oração na vida e na obra de Jesus. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus no Jordão, ele estava orando. Em certas ocasiões, afastava-se das multidões para orar e passou a noite em oração antes de escolher os 12 apóstolos. Ficou orando, em particular, antes de fazer uma pergunta importante aos seus discípulos, por ocasião da sua transfiguração. Ele subiu ao monte a orar. Sua transfiguração ocorreu estando ele orando, e estava ele a orar antes de ensinar aos discípulos. A chamada oração do Senhor, a chamada oração do Senhor. No Getsêmani, ele orava mais intensamente. Na cruz, orou pelos outros. E suas últimas palavras, antes de morrer, foram uma oração. Está registrado que ele também orou depois de sua ressurreição. Ao observarmos a vida de Jesus nos outros evangelhos, nota-se que ele orou antes do convite: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, trabalhado em Mateus 11. Ele orou junto ao túmulo de Lázaro, João 11, 41 e 42, e durante a instituição da ceia do Senhor, João 17. Para mais relatos de oração, você pode conferir os evangelhos e você vai ver a ênfase que Jesus dava a essa prática. Veja, Jesus, o Filho de Deus, plenamente ser humano, mas sem pecado, e plenamente Deus em sua natureza. Ainda assim, ele gastava muito tempo em oração. Isso nos chama a atenção, irmãos, irmãs, porque se Jesus, que não tinha pecado e que tinha a plena natureza de Deus, concebido por obra do Espírito Santo, mas enquanto esteve aqui como plenamente ser humano, que dirá, que diremos nós a respeito desse assunto, senão de que precisamos orar sem cessar, de dia e de noite, na madrugada, que é um momento maravilhoso para orar, e buscar revelação e andar por revelação da palavra do Senhor, andar por oração e comunhão com Deus. Muito importante, eu costumo dizer que esse é o ministério mais importante da vida de um cristão e às vezes menos valorizado, porque nos entregamos aos afazeres e acabamos deixando a oração em segundo plano. Indo para um outro texto, no versículo 18, quando transportaram um homem paralítico. Os amigos do paralítico tinham uma grande fé em Jesus para realizar a cura, que trabalhamos ontem, pois estavam resolutos a levá-lo a Jesus. Também devemos ter fé em Cristo ante as necessidades dos nossos conhecidos. Devemos também aproveitar todas as oportunidades para trazê-los a Jesus. O Espírito de Deus proporcionará essas oportunidades se realmente desejamos levar outras pessoas a Cristo. Então, em primeiro lugar, ore. Ore. Ore por alguém que você objetiva trabalhar e anunciar o amor de Deus. Depois, coloque-se à disposição para transportá-lo, ou seja, convidá-lo. Vai surgir a oportunidade para que você leve essa pessoa a Jesus. E também, quando eu digo vai surgir oportunidade, não fique só na sua casa esperando que a oportunidade venha, bata na porta da casa, depois na porta do seu quarto. Quer dizer, procure um relacionamento, uma aproximação, e aí sim a proximidade, a oportunidade, melhor dizendo, vai surgir como fruto da proximidade. Então, muitos acabam negligenciando esse aspecto, e por isso, ao final da vida cristã, tem pouquíssimo fruto. Pouquíssimo fruto. Agora, não me refiro ao fruto do Espírito, nem aos dons, mas falo de fruto de vidas mesmo. Precisamos valorizar essa questão. Precisamos levar pessoas e libertá-las do cativeiro. Jesus, no versículo 22, conhecendo os pensamentos. Todo cristão deve saber que Deus conhece e sempre está avaliando o nosso pensamento, o nosso desejo e a nossa imaginação. A onisciência de Deus, principalmente agora, com a Santíssima Trindade habitando em nós através do Espírito Santo, se faz revelar. Deus conhece os nossos pensamentos, na verdade, ele sempre conheceu, desde o princípio. E ele conhece a intenção do nosso coração e conhece também o quanto nós estamos dispostos a servi-lo e a trabalhar pela expansão do Evangelho. Irmãos, nós precisamos orar. Quero enfatizar isso de novo, porque ao longo dos anos eu fui aprendendo a orar. Quanto mais nós gastamos tempo com oração, menos esforço nós temos que fazer para realizar a obra de Deus. O Senhor opera as coisas. O Senhor opera todas as coisas. O fruto de um ministério abençoado é consequência de um ministério de oração. O avivamento é fruto de um ministério de oração. Um pastorado segundo o coração de Deus, você que está na ativa, no ministério, ou é um jovem pastor, ou é um candidato futuro ao pastorado, valorize desde agora. E no começo a gente não consegue nem falar muito, mas com o tempo nós vamos aprendendo a orar, aprendendo a orar, aprendendo a orar. E isso é importante. Além de orar, depois se disponibilizar e saber que Deus conhece todo o nosso coração. O versículo 24 é importantíssimo, porque ele trata do tema filho do homem. O filho do homem é a expressão predileta usada por Jesus ao referir-se a si mesmo. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Confira. Parece ser um antecedente no uso que Jesus faz da expressão. Daniel empregou o título para descrever uma pessoa que viu numa visão alguém como um filho de homem, vindo nas nuvens do céu e que recebe um domínio eterno. Com esse título, Jesus declara a verdade que ele é aquele que tem o domínio eterno, ou seja, ele é o Messias prometido e enviado por Deus. Jesus emprega esse termo. Então você já fica sabendo que a partir do exílio isso foi ficando mais forte, e depois do exílio também, a expectativa da vinda do Filho do Homem, um título teológico utilizado para caracterizar o Messias, e Jesus o emprega bastante. Em primeiro lugar, como substituto do pronome pessoal, eu, ou do termo eu. Então, em vez de ficar falando eu, ele diz filho do homem. Em segundo lugar, quando ele faz declarações importantes, ele utiliza como um selo, uma palavra, é o Messias quem está falando. Em terceiro lugar, quando prediz a sua morte na cruz do Calvário. Em quarto lugar, quando fala a respeito da sua ressurreição. Em quinto lugar, quando se refere à sua volta em glória à terra, no texto de Mateus 24. Em sexto lugar, quando fala da sua atuação no juízo futuro, no juízo final. Então, são notas importantes para o nosso aprofundamento. E esse, em particular, é um tema importantíssimo, o tema do Filho do Homem, o tema do Messias. E para finalizar, o versículo 39, já no final do capítulo, quando o texto diz que melhor é o velho. Aí nós vamos entender. O texto está falando de jejum e depois fala do vinho novo, que precisa de odres novos, porque senão o vinho novo romperá os odres antigos. E o vinho se estragará. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Isso é uma particularidade aqui do texto em Lucas, mas o grande ensinamento você já sabe que é a nova vida em Cristo Jesus. O versículo 39 é provavelmente um comentário irônico a respeito dos judeus, que rejeitavam o vinho novo do Evangelho e afirmavam que o vinho velho, ou seja, as velhas tradições, o judaísmo desenvolvido ao longo dos séculos, era satisfatório para eles. Aqui Cristo dá a entender que aqueles que estão acostumados a beber o vinho fermentado desenvolvem um forte desejo por ele e não querem o vinho não fermentado. Ele conhece o efeito vicioso de dependência das bebidas alcoólicas. Não é isso que Jesus está trabalhando, irmãos. Não é Jesus, mas aquele que bebe o vinho velho, quem diz melhor é o velho. Nós precisamos beber o vinho novo. Em primeiro lugar, não podemos interpretar esse versículo para fazê-lo dizer que o vinho velho, que representa aqui, o judaísmo, no aspecto de suas tradições que o impediam de ver o Messias e o impediram até hoje, é melhor que o vinho novo, de modo algum. Porque o vinho novo é o Evangelho de Cristo. Por isso seria uma inversão de significado da parábola e, portanto, trata-se de uma ironia de Jesus. O que Jesus declara aqui é que os fariseus e seus seguidores nem sequer reconhecem os méritos do novo e acham que o velho é bom. É suficiente. E se equivocaram nisso. E por causa desse equívoco, ainda terão que reconhecer, todos aqueles que quiserem ser salvos terão que reconhecer que Jesus é o Messias, o Machia. Os fariseus não querem o vinho melhor. Os fariseus da época de Jesus não queriam o vinho melhor. Eles recusam a revelação nova e natural da parte de Deus. E, contrariamente, procuram somente aquilo que os seres humanos alteraram, ou seja, o fermento, fermentaram. Mesmo assim, para aqueles que aceitam a Jesus, o suco fresco, a nova uva do Evangelho, é preferível ao vinho velho, ou seja, o vinho velho fermentado, tratando aqui da religião farisaica. Repito, não diz respeito à totalidade do povo, até porque é fácil você verificar. Primeiro, as multidões que o procuravam do sul ao norte, de norte a sul. Segundo, por todos aqueles que Jesus curou e que identificaram o poder do Messias. E se dobraram e devem ter sofrido profundamente na crucificação, mas nada podiam fazer contra os soldados romanos. Então, nós estamos falando de uma crítica a o grupo farisaico, o grupo também de saduceus e os herodianos. Os partidos religiosos da época, que preferiam o vinho velho e não o vinho novo. E conseguiam também influenciar muitas pessoas. Sem dúvida, Israel ficou dividida entre aqueles que acreditaram em Jesus e aqueles que não acreditaram em Jesus, assim como hoje entre nós. Na sociedade humana, em todo o planeta, há aqueles que creem, se alegram com a vinda de Jesus, e aqueles que simplesmente não dão a mínima bola para o assunto. Igualzinho. Eu concluo a nossa devocional hoje com a seguinte proposição: sob a tua palavra lançarei a rede, que está logo na primeira perícope que eu li. Depois de ministrar a palavra, Jesus, que ensinava no barco, orientou a Pedro que lançasse as redes para pescar. Essa palavra surpreendeu Simão, chamado Pedro, que havia pescado durante toda a noite, sem sucesso. Contudo, a resposta de Simão é maravilhosa, pois, mesmo sabendo que o mar não estava para peixe, disse: sob a tua palavra lançarei a rede, ou porque tu mandas, eu vou lançar. Mas pesquei a noite inteira e não tem peixe. Mas se o senhor está mandando, eu vou fazer. Que oportunidade de aprendermos, irmãos, irmãs. Que oportunidade de aprendermos. Às vezes, para nós, o mar já não está mais para peixe. Ou seja, não é mais possível realizar a pescaria. Não é mais possível alcançar um determinado objetivo pessoal ou coletivo. Não é mais possível que as pessoas da minha família tenham um encontro pessoal com Jesus. Não é mais possível que haja um grande avivamento que alcance todas as igrejas e conduza a todos a um avivamento bíblico, genuíno, verdadeiro. Não é mais possível que nós realizemos a missão aqui ou ali. Não é mais possível que eu consiga alcançar, né, determinados propósitos pessoais também, e que não estão fora da vontade de Deus. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas nos são acrescentadas, e o Senhor orienta e abençoa. E não diga mais que não é possível. Faça como Pedro. Olha, para mim, segundo a minha avaliação, não está dando peixe. Mas se o Senhor manda, então que nós aprendamos a obedecer. Um verdadeiro discípulo de Jesus, a gente percebe quando obedece, sem pestanejar muito, sem teimar muito. Obedece, ponto. Aleluia. Como consequência da fé na palavra de Jesus, houve grande pescaria. E é assim que acontece, irmãos. Ao ponto de precisarem chamar os outros amigos pescadores para puxar as redes do mar. Nesse momento maravilhoso, Jesus avisa a Simão que ele seria pescador de homens. Louvado seja. Aleluia. Jesus, em outro momento, curou também um homem tomado pela lepra. Talvez alguns tenham dito ou pensado, não é mais possível. Mas Jesus apareceu e esse homem era considerado impuro e totalmente excluído da sociedade por causa da lei do puro e do impuro. Mas quando se aproximou de Jesus e disse com fé que se o Mestre quisesse, poderia purificá-lo, isso de fato aconteceu. Não houve impossível, porque para Deus tudo é possível, e tudo é possível também ao que crê no Senhor. Jesus disse que queria abençoá-lo, e tendo tocado no homem, esse ficou imediatamente curado. Ontem nós falamos sobre cura, sobre expelir demônios. Não olhe para ninguém dizendo não é mais possível. Enquanto houver um fôlego de vida, há esperança para a salvação, e nós temos que nos mobilizar para alcançar a todas as pessoas. O Senhor orientou que esse homem fosse ao templo e se apresentasse ao sacerdote como um ato de gratidão e confirmação da cura. Jesus também curou um paralítico nesse capítulo, em Cafarnaum, num ato de fé e ousadia e disponibilidade de alguns companheiros do paralítico, colocaram-no diante do mestre, trazendo-o pelo telhado. Isso é que é disposição missionária. Levaram por cima, Havia uma fila, certamente havia uma fila de pessoas para entrar e para receber a bênção de Jesus. Eles colocaram uma escada, levaram, prepararam a maca, levaram o paralítico, colocaram lá dentro da sala e por essa ousadia e disponibilidade, o paralítico foi curado, sendo trazido pelo telhado. Alguns deviam dizer a mesma coisa da pescaria: não tem mais peixe, não tem mais cura, mas os amigos acreditaram. E ele também aceitou, certamente. E por causa disso, o Senhor viu a fé do homem e o curou, e também, mais do que isso, perdoou os seus pecados. Louvado seja Deus. Dando mostras que tinha, que não tinha, perdão, preconceito. Jesus, que já havia chamado Simão, Tiago e João para serem seus discípulos, agora convoca Levi, depois chamado Mateus, um publicano, para segui-lo. Talvez muitos tenham dito na hora: para o publicano, cobrador de impostos, a serviço de Roma e a serviço dos sacerdotes do templo, ah, para esse não tem mais jeito. É impossível. Esse mar não dá mais peixe. Mas Jesus chamou a Levi, que era ideologicamente contrário a outros discípulos de Jesus, que eram zelotes, ou seja, revolucionários, a favor da luta armada. Mas Jesus nos ensina a incluir a todos que desejarem ser participantes do reino, e Mateus passa a ser uma peça importantíssima entre os 12 e também o escritor de um evangelho. Jesus aceitou o convite de Levi para participar de um banquete com outros publicanos. Imagina só, para os zelotes, hein, irmãos? Muitos dos quais eram elitizados, enriquecidos, através da corrupção, porque eles cobravam mais do que deveriam cobrar, através da exploração dos próprios judeus, eram odiados por muitos. Isso, obviamente, causou indignação nos fariseus, e em todos que circundavam e que não eram publicanos. E perguntavam como Jesus poderia estar com esses pecadores. Jesus respondeu que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A resposta do mestre, além do elemento da inclusão, nos alerta para o fato de que nenhum de nós pode se considerar são o suficiente para não precisar do médico Jesus. Antes, pelo contrário, todos somos como doentes por causa do pecado e precisamos da intervenção do médico supremo, que é o Senhor Jesus. E, portanto, carentes do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Quanto ao jejum, finalizando o capítulo e essa devocional, o mestre orientou que depois da sua partida, os seus discípulos iriam jejuar para buscar a sua presença. Um outro elemento importante: eu estou num período, e eu sei que muitos estão nesse período, porque é um período que precede a Páscoa, devemos ter pessoas no mundo inteiro, entre os cristãos, a esse preparo para a Páscoa. E eu quero reforçar para você a importância de jejuar e orar para ser cheio do Espírito Santo. Também ensinou que o vinho novo precisa estar em odres novos, ou seja, é necessário que o discípulo de Jesus, que toma do novo vinho, que é a nova vida em Cristo Jesus, seja uma pessoa que se comporta de modo compatível com a fé que professa. Mas para se comportar de modo compatível com a fé que professa, primeiro precisa abandonar o velho vinho, as velhas tradições às quais você está preso ou presa, e aceitar a novidade do vinho novo, que é Cristo Jesus, e experimentar dessa graça que não se compara a nada. Não há tesouro no céu nem na terra que se compare a essa graça. Como diz o salmista, não há quem nós desejemos além do céu nem na terra que seja maior do que o nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, olhando para esse texto, eu concluo dizendo a você: não diga, nesse mar não dá mais peixe, nesse mar não é possível mais fazer a pescaria. Pelo contrário, alguém repleto do vinho novo, alguém repleto da presença de Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio de comunhão com o Pai, íntimo na sua relação, na sua comunhão com o Pai, acredita na palavra do Senhor e sob a palavra do Senhor lança a rede. E Jesus disse para nós que os campos estão prontos. Eles já estão prontos há 2.000 anos. E já está chegando a hora da colheita. E na hora da colheita não haverá mais tempo para fazer nada. Na hora do juízo final não haverá mais tempo. Portanto, agora é a hora de nós realizarmos a obra missionária do Senhor, lançar a rede sob a palavra do Senhor e conseguir novas vidas que se tornem seguidores e seguidoras de Jesus, sejam batizados em nome da Trindade excelsa e se tornem discípulas e discípulos de Jesus para a honra e para a glória do Senhor, e depois façam outros discípulos e discípulas também. Nós bendizemos o nome do Senhor, nós glorificamos o nome do Senhor por mais essa devocional. Eu quero agradecer nos últimos dias a resposta que nós temos tido no WhatsApp. Quero só fazer um pedido. Por favor, converse com alguém. Podemos formar uma equipe, tá bem? Você conversa com alguém e pergunta se ele aceita ou se ela aceita participar desse grupo, e aí ele pode receber ou ela pode receber uma mensagem devocional como essa todos os dias. E ainda pode acessar o blog, e você conseguindo a permissão da pessoa, nós conseguimos mais audiência, porque temos crescido mensalmente, mensalmente. Mas como o que está puxando mais respostas é o WhatsApp aqui no Brasil e o blog também aqui no Brasil, se você conseguir um ou dois telefones a mais, muitos já fizeram isso, muitos. Desde o primeiro grupo de 50, hoje são mais de 300. Nós podemos alcançar um número muito maior de pessoas. E nós estamos trabalhando para não estamos trabalhando para mim, não estamos trabalhando para nenhuma outra organização, estamos trabalhando para o Senhor, para o reino do Senhor. Então, consiga outras pessoas que desejem ser alimentados diariamente, além de tudo aquilo que se alimentam na sua igreja local. Primeiro a sua igreja local, depois as atividades da sua denominação, em segundo lugar, mas sempre há espaço para mais palavra, para mais vinho, para que a pessoa se aproxime mais do Senhor. Tá bem? E se você conseguir, mande para nós. Isso vai ser uma forma de você colaborar com a expansão dessa obra que tem crescido em 10 meses, irmãos, imensamente. Imensamente. Nós ultrapassamos meta sobre meta cada mês. E eu me alegro muito com isso, porque lá atrás já não pensava mais poder conseguir. Para quem não sabe e está ouvindo agora, eu fiquei bastante adoecido, mas já não interessa mais. O que interessa é que saí desse processo e estou podendo compartilhar essas devocionais com vocês. Então, que o Senhor nos abençoe. E nesse final de semana nós vamos introduzir também um estudo sobre liderança, um novo estudo sobre liderança, à luz da palavra do Senhor. E sob essa palavra nós lançaremos a rede. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, assim como com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.